chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela grande rede Atlântida. São 6 da tarde. Conosco vem o Big. O Big é preço baixo todo dia. Da Milera, a moda está nas ruas. E os amiguinhos do Pretinho estão conosco. Fala, Marcos Piange. Que beleza, só beleza. Boa. Só coisa boa, né? Só coisa boa. Fala aí, Potter. Boa tarde, gente. Boa tarde, Everton Cunha. Pede pijama. Porazinho, tá bem, Porazinho? Opa, e aí? Tudo bem, Porazinho? É muito imperativo, né, cara? Ele tá duas horas dentro do estúdio, caminhando pra lá e pra cá, como se tivesse compromisso. É! Senta quieto, Porã! Eu quero mostrar uma coisa pros guris. Ele não teve paciência. Não é hora de mostrar nada agora, Porã. Não é hora de mostrar nada. Para, Davi! Ele não teve paciência de me esperar ali no... Não é hora de mostrar. Porã, para, Porã. A vida do Porã é só o Pretinho e o programa de... Ele não teve paciência de me esperar. Parece que é um caos da vida. Galera, obrigado. Tu sabe que o hiperativo, ele acaba contagiando os demais. Né? Olha só, tu vê aqui, né? Tu consegue perceber, né? Ou seja, tira o Porã do programa, cara. Calma, vamos devagar. Não, mas é bom, às vezes é bom isso aí. O Porã não teve paciência de me esperar na entrada do estacionamento. Ele parou ali no portão, me viu chegando, fez sinal, vou te esperar. Eu entrei, quando eu desci do carro, ele não tava mais lá. É brincadeira esse Porã, né, cara? Não dá pra querer. Mas pelo menos temos a estrela da Zero Hora de Estrela Móvel no Pretinho Básico desta segunda-feira. O nome dele é... Davi Cardi. Bicha! Davi Cardi. Brocha! Davi Cardi. Bicha! Eu aqui no auge do meu vigor físico. É verdade, Davi. É brincadeira, tudo brincadeira. Essa música, essa que a torcida do Inter canta, mas tem a... Como é que é mesmo? Seven Nation Army, do White Stripes. Quer ver? Vou mostrar pra tu aqui. É uma bela música. Vou te mostrar. É Seven Nation Army. Olha aqui. Como é que é que a torcida do Inter canta? Muito mais que um vice. Canta, Pota. Muito mais que amor. Não é o pito do Grêmio, é o rolo compressor. É isso aí, essa é a música. Não fala do Inter, bonita, não fala do Inter. Não tem a palavra Inter, né? Rolo compressor. Fala do Grêmio, não fala Inter. É assim, daí? É David Coim. Sim, não, mas no, na torcida Carradini. Não. A torcida do Inter é só o refrão. Muito mais que um vício. E a do Grêmio é a da Rodaica, né? Roda, tricolor. Quer mudar, Davi? Não, eu gosto da música. É boa a música. Eu queria mostrar o seguinte, isso aqui, ó. Tem uma outra versão dessa música. Que é essa aqui, que toca no Laboratório Pop. Eu gosto mais dessa aqui. Foi onde eu ouvi, eu acho. Ah, tu ouviu essa aqui? É um balanço, né, cara? Demais, né? Essa é muito mais legal, né, Magnata? Muito legal. Esse som aí. Curtiu, Muri? Esse som é uma base de 1974, da Cristina Franco. Não, o nome desse cara aí é Ben Lancansol. Ele é um francês. Ben Lancansol é da França, é um francês da França, esse aí. Um Ben Lancansol, né, o balanço da alma. Que né? Som mesmo. É, mas ele faz versões de músicas conhecidas do bem pop. E bem legal, bem legal. Dificilmente música de estádio é muito novidade, assim, ó. Outra que tu vai lá e pega e cria. Por exemplo, o Grêmio pegou em cima da melodia do Bebendo Vinho. Pingo de Amor já cantava no Maracanã, lá na década de 90. Pingo de Amor é demais. Não, do Vander Wilder. O Inter pegou, por exemplo, a do Mamonas e fez, né? Mas a maioria das canções, essa do Inter, o Inter copiou da torcida da Itália, que cantava na Copa de 2006. Eu acho que o Figueira, então, é inovador, porque é Daniela Mercury. Eu nunca vi ninguém cantando Daniela Mercury. É verdade. A torcida do Flamengo. Poeira. Essa é do Inter. Torcida do Flamengo. Mas do Inter também, há muito tempo. Sim, mas do Flamengo começou a cantar, quando logo que lançaram a música, eles começaram a cantar. Eu me lembro no clássico do Vasco. Porque a torcida do Vasco cantava assim, sabe por que foi famoso? Porque a torcida do Vasco cantava assim, ó, 1-0 Vasco, aí a torcida do Vasco, favela, silêncio na favela. E aí o Flamengo virou com o gol do Petkovic no último minuto de falta, e aí eles falavam... Acabou. Aí sim, aí acabou. Poeira, levantou poeira, e aí foi. O Figueira canta assim, uou, Figueira, tava lá, meu amor. Pô, demais. É bonito. Demais. Tá mudado. Bom, vamos aqui nos nos destaques comentados do Clique RBS, mas antes eu queria apresentar, tá conosco aqui também o querido Geis. Tudo bom, Geis? Geis andou meio sumido, ninguém reclamou, ninguém notou, ninguém falou nada, mas o Geis tá de volta. Tô de volta, não tinha notado mesmo, tal. Geis, mais um que foi tentar a vida em São Paulo, não conseguiu e voltou. Eu procurei meu pai, meu. Porque a dona Rosa tem umas bandas em São Paulo lá, meu. Acho que foi por isso. Foi por isso. Tá bom. Duda Garbi trouxe o Geis pra nós aí. Vamos nós aqui com os destaques comentados do Clique RBS. A primeira etapa da duplicação da SC-401 em Floripa deve começar na próxima segunda-feira. A data é 12 dias depois do prazo anunciado pelo governador, o Raimundo Colombo. Mesmo assim, Almir, a Secretaria de Obras discorda que houve atraso. É uma questão de ponto de vista. É uma questão de ponto de vista. 12 dias depois, teve atraso? Ou não, ninguém sabe, talvez não, talvez sim. Mas eles justificam, né? Considerando a medição da rodovia como o início dos serviços entre o Trevo de Jurerê e os dos ingleses. Obrigado a concordar. Obrigado a concordar. O início com o governador. É, nos ingleses, 12 dias é antes. Não, os 12 dias acontecem antes. A medição começou na data. E Novo Hamburgo começa daqui a 30 dias a obra. Isso, na verdade, me dá meio que um asco, assim, depois de ver as fotos do Japão destruído. E 6 dias depois, a estrada que estava destruída, recuperada. 6 dias depois. Não teve nenhum caminho burocrático, não teve nada. Foi assim, ó, tem que arrumar? Tem que arrumar. Quem é que manda o e-mail pra arrumar? É o Feta. É isso aí. Aí o Feta mandou assim, vai arrumar. Aí o Duda foi lá e arrumou. Não, mandou o Porã, botou a mão no cimento, o Davi levantou a lajota. Eu mexi a massa. E acabou. E o Pinho pintou e acabou em 6 dias, entendeu? E isso é costume. É costume, né? O povo brasileiro, claro. ele acostuma, ele se acomoda. Me chamou a atenção semana passada no túnel da Conceição. É isso, né? Perto da rodoviária em Porto Alegre. Isso. Está em obra. E que eu fiquei pensando, puta, mas isso aqui está indo longe demais. E aí tem a placa ali, início das obras, 9 de outubro. Portanto, nós já estamos com outubro, novembro, mas dezembro, janeiro, fevereiro. Que vai 2 anos aqui. Sim, pois é, mas... hoje de manhã eu passei lá e não tinha ninguém trabalhando. Isso que a obra começou. Eu também, eu passo lá e nunca tem ninguém trabalhando também. Então, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eles trabalham lá de dentro das paredes. Exato. Não aparece. A reforma é feita, tem um tapume dividindo o túnel em dois. Duas pistas pra cá, duas pistas pra lá. A reforma está sendo feita nas duas pistas pra lá do tapume. Não, mas vê. Aí eu tive não, essa preocupação assim, de chegar até o final e olhar pelo tapume, não dá pra ver. E lá eu olhei pra trás e olhei pelo reforma. Quase bateu. Mas talvez seja um dia chuvoso. Hora de lanche. Enfim, uma série de coisas, claro. Eu só vi mendigo lá. Só mendigo. Eu acho que a senhora... Eu não estava lá, não frequento aquele ambiente. É que no Brasil tem que fazer licitação. Lá no Japão os caras são honestos. Então, tipo, vamos arrumar. Arrumou. Boa. Arrumou. Não, ou se tem licitação, é em 2 horas a licitação. Quem é que quer aí? Aqui, cara, Judas Corporation, o cara que faz a licitação, ele faz assim uma reunião por mês. Ele já sabe, ó, eu tenho esses outros 3 aqui, a gente fez a... Então, no mês dele é aquela reunião. O mais louco de tudo é que às vezes as 3 empresas que apresentam o orçamento são do mesmo proprietário. São amigas. Essa tu ganha, outra ganha. Lê de novo a manchete da Floripa. Parei um pouquinho antes de ler. E a maior prova que é possível foi aquela ponte, aquele viaduto que... trocaram em 1-2 dias agora aqui. Na BR-116. Sim, na BR-116, na ponte. Quando precisa. Lembra? Que foi uma coisa que nós mesmos aqui comentamos, que aberração, né? No final de semana foi, né? Ergueram, tiraram, veio, não sei o que, bum, deu, tá andando. Que tem uma coisa também aqui no Brasil, as pessoas não são diretamente responsáveis, né? Quem é o fulano responsável pela duplicação? Não, é o departamento que tem um chefe, que tem um diretor, secretário. Que tem um secretário, que tem um ministro, que tem um joguinho de empurra. E na hora que dá merda... Desculpa. Ainda bem que tu cortou. Na hora que dá o problema... É mesmo, impressionante. Na hora que dá o problema, aí ninguém é culpado. Ninguém é culpado, claro que não. Claro que não. É nojento, a manchete é nojenta. Claro que interessa muito mais, e por uma questão de paixão clubística, pro gremista, mas todos nós temos que torcer para que a Arena do Grêmio... seja entregue no prazo, porque vai ser um exemplo. Pô, mas tá caminhando rápido. Quando eu passei lá, mas já tomou até forma, né? É verdade. Vamos dar uma rodadinha, pessoal, que tá... Vamos dar uma rodadinha, Duda. Obrigado, Duda. Não, não é o Duda, cara. Foi, Foi o Gil, o Duda tá aqui do lado. O Duda tá do lado, é que tu tá escondido atrás da tela aí, desculpa, não te vi. É que o Geis é cabeludo, né? Bispo critica a cerimônia de casamento baseada na animação Shrek no Rio Grande do Sul. Ah, eu quase fiz uma matéria. Isso aconteceu, né? O casamento, o casamento da cabeleireira Denise Flores, 30 anos, e o dono de uma estofaria, o Marcelo Basso, de 39, ocorrido em Garibaldi há 2 semanas, recebeu uma censura oficial do bispo da Diocese de Caxias do Sul, o Dom Paulo Moreto. Qual é o problema de casar de Shrek? Já chegaremos lá. O prelado, o Moreto, criticou o fato de o casal ter se casado vestido de Fiona e Príncipe Shrek. É isso aí. E incentivado os mais de 600 convidados a se fantasiarem com base nos personagens dos filmes de animação do famoso ogro. Queria saber quem foi o burro, né? Podia ter sido. É segundo a diocese, o casamento fugiu dos padrões tradicionais. Mas aí, dona Diocese, tanta coisa foge dos padrões tradicionais, né, dona Diocese? Não, a dona Diocese tá muito mal informada, né? Porque, por exemplo, esses dias, eu e o Ico, no Patrol, a gente foi fazer uma matéria de um casamento de Star Wars. Ah, eu vi, é verdade. É um monte de casamento. Fez, virou moda isso aí. Cara, só bacana, de estar alguém casando. O problema disso tudo é o casamento. Sabe, a Diocese tinha que falar, fica brava porque alguém casou. Casou, o cara casou. O que tem de noivo burro e noiva ogra casando? A Denise, eu falei com a Denise, não deu problema de externa aí, né, do Patrola, porque agora a HD. Tu ia gravar, tu ia lá, né? Tu ia lá. E aí deu problema porque o Rico tava viajando. E aí eu falei com a Denise, ela tava tri feliz, disse que todo mundo ia. Tem uma foto na Zero Hora de hoje da igreja, imagina, cara, a igreja, toda a igreja, todo mundo fantasia, tá demais. Mas deve ter sido em função disso, de ter sido na igreja e deve ter dado um próximo meio do caminho. Não foi o Lip, a do Star Wars não foi na igreja. É, a Star Wars não deve ter sido. Não foi na igreja. Entendeu? Deve ser isso. O Lip, que é o... Lip? O Lip do KG. Que não casou com a camisa do Grêmio por baixo? Ah, eu não duvido. Não foi? A camisa pro Grêmio. Mas o Lip é muito. O Lip é um gremista muito tranquilo. Equilibrado, né? É bem tranquilo. O Inter ganha a Libertadores e manda mensagem. Tá vibrando com o final da Libertadores? O cara tranquilo, né? Essa igreja não quis nem mexer com ele. Não pode brincar com esse não, aí. Ele leva o Grêmio até os momentos mais extremos. É verdade. A menina ferida com um tiro na cabeça durante uma chacina na madrugada de domingo no bairro Santana, em Porto Alegre, permanece internada em estado gravíssimo na UTI do Hospital Cristo Redentor. No Morro Santana, exatamente. A idade da vítima não foi confirmada pela assessoria do hospital. Contudo, familiares afirmam que ela teria 11 anos. Isso. 4 pessoas morreram durante o tiroteio no bairro Morro Santana. 2 adultos de 33 e 34 anos e 2 crianças. Também por volta das 5 da manhã, segundo informações preliminares da polícia, no local foram encontradas diversas embalagens contendo drogas, munição e também um revólver. Há uma desconfiança de que ali seja fosse um ponto de tráfico nessa casa e que seria uma briga de gangues rivais, né? Enfim, por traficantes, por ponto de tráfico. Difícil. Lamentável. A Secretaria da Receita Federal informou hoje que a tabela dos preços de referência das cervejas, refrigerantes e água mineral, além de isotônicos, foi reajustada em média 15%. Representantes do setor de bebidas... Vai aumentar a cerveja? 15%. Vai aumentar a cerveja? Aí que eu me pergunto, cadê o brasileiro? O brasileiro que nunca reclama, não sai às ruas. 15% de aumento não na cerveja, gente. Não se revolta com nada. Acho que chegou a hora de fazer as ruas. Alguma coisa. Luta armada, no mínimo uma revolução. Contra a sociedade. Um aumento de 15% na cerveja. Representantes do setor de bebidas, Marcos Piangers, haviam confirmado anteriormente que o aumento seria maior do que 10%. Com a medida, o preço destes produtos ao consumidor final, dependendo da decisão das empresas do setor, pode subir em igual proporção, Marcos. Isso, isso é uma aí. Injustiça, porque desde que o Porã parou de beber, diminuiu muito. Sobrou cerveja no super. Então, isso aí fere a lei da demanda e da oferta. É verdade. Tá sobrando mais cerveja. Tem tá mais sobrando. Oferta do que demanda. Devia baixar o preço. E é incrível, porque hoje eu sei o preço do isotônico, do energético, da água mineral e não sei não o preço sabe da cerveja. Da cerveja. Boa, Porã. É uma loucura. Não quero saber, Porã. A nova tabela vai começar a valer na próxima segunda-feira, dia 4 de abril. Com a medida, o governo vai arrecadar, só com este leve reajuste, 948 milhões a mais em 2011. Tem bastante imposto na bebida alcoólica, né? E o preço do cigarro. Ainda bem, pelo menos. Tinha que ter mais imposto, claro. Na verdade. Né? É. 99% de imposto. Quero saber o preço do cigarro. A cigarro não, né, Paulo? Foi aprovado hoje também, que interessa quem vai viajar pra fora, foi aprovado hoje no Diário Oficial o aumento do IOF, né, que são o imposto operações financeiras, o IOF cobrado pra quem gasta dinheiro ou passa o cartão de crédito fora do Brasil, subiu de 2% pra 6%. Pô, tá, mas isso triplicou. Só um pouquinho, só fora do Brasil ou se comprar Brasil. Pela internet também em dólares. E vai ter conversão no cartão de crédito, 6% então de IOF. A taxa é na conversão de qualquer moeda pro real. Não, a partir de hoje, não é retroativo. Comprei hoje. Você escolheu a data certa. Escolhi a data certa. É outra coisa, né? Quem vai pra fora, e gasta no cartão de crédito, passar no cartão de crédito todas as compras que eu fizer, sei lá, em Punta ou fizer em Nova York. Em Ribeira, passa nos livres. E vai pagar, o triplo de imposto. Maurício escolheu uma data boa pra viajar, Maurício. É, não, mano, mas tá tranquilo, Maurício foi pra Tá bem. 6:18, tá na hora dos fatos do dia, Girimu. Fatos do dia no Pretinho Básico, hoje com Girimu. Tudo bem, Cid? Eu estou bem, boa noite. Dá um abraço aqui, não. Ah, cuide minha cabeça. Eu tenho que baixar muito e voltar para o lado a minha cabeça cada vez que eu te abraço. Obrigado. O que é isto aqui embaixo? É o celular. É meu telefone. Puxa, que grande é este aparelho. É o Motorola, aquele primeiro. É aqueles antigos, você ainda usa um tijolão daqueles? Eu sou um cara antigo, retrô. E bota no bolso, assim. Bota no bolso. Puxa vida, e é duro ele, quando bate. Celular, é sua bicha, é a bateria. Ah, não fale assim, bicha é esse que está do seu lado, Davi. Que isso? Ah, essa é uma bichona. Vou passar a palavra para o Girimum. É ele que vai apresentar os fatos. E aí, meu? Beleza, Girimum. Beleza. Beleza. Prazer. Beleza, Girima. E aí? Beleza. Vamos lá, Girimum. 18 e 2. Não, mas não. Esse é o fim. Puta, inverteu aqui, vai de cima pra baixo. Quem fez isso aqui, cara? Estagiário. Ah, mas inverteu, cara. Não foi ele, fala que foi, estagiário. Cara, aí me derruba, meu. 6:21 da manhã, Nives, Thelma e Elano passeiam de mãos dadas no Rio. Ah, o Elano. Aí, tá pegando. A Nives Thelma ficou um ano e meio sem ficar com ninguém. É mesmo? Nada. E aí encontrou um homem que ela acha que é diferente dos outros. Que não é só. Tem o nariz grande, né? Não, é um cara diferente. Continuando, Girimão. Troto lá, eles continuam. É verdade. 8:30, Potter é visto saindo de despedida de solteiro em Porto Alegre. É mesmo, Potter? Do Porã? Eu vou casar. Porã vai casar, gente. Vou casar. Na igreja, de Shrek. É lógico, não. Porã podia casar. Um dia casarei com a minha esposa. 11:43! Porã. Tá, mas chega de despedir solteiro, Porã. Já foi quatro. Como é que é? Foi cinco, eu não te lembro. As promessas? Já foi, Girimão. Só me ferro. De 11:43, Luana Piovani corre na areia com o novo namorado, Davi. Ah, ela andou dando ela sabe correr. A Luana Piovani teve uns 12 namorados já. Uns 300. Admiro a Luana. Cara, e esse cara. Maravilhosa. Esse cara que tá pegando ela, cara, já pegou uma outra. Sim, ele pegou, ele era namorado de não sei quem agora. Mas a Luana deu uma declaração. Com certeza, né? Ela deu uma. Não, a primeira mulher da vida do cara. Não, mas pegando só famosa. Já pensou a primeira mulher da tua vida do Pega Luana Piovani? Acabou a tua vida, porque aí depois disso... Fala, que ela deu uma declaração dizendo que se arrepende muito de ter traído o Rodrigo Santoro. Claro, uma pessoa que ela admira muito, mas isso ela tinha lá aos seus 21 anos, né? Então... 21 nada. 21 é a idade que as mulheres traem. 13,54. Jonatas Faruposa, sem camisa e exibe peitoral definido. Esse cara foi o cara que pegou a... Estagiário que tá fazendo Daniel Lins, Lins, né? É, isso. Acabou, aí. Meu. Estão separados. Não tá, mas ela tá grávida. Acabaram dele, de casar, cara. Separaram, meu. Tá louco, gente? Separaram, meu. Quando é que você soube? Como é que soube disso? Ontem de tarde, meu. Não, tá louco? Já não, não, não. Tá viajando, meu. O cara tá sem camisa já, meu. Tu é um guri, entendeu? Fica na tua. 16, imagina, irmão, como é que é essa lá, cara. Deixa assim. Latino vai a show sertanejo com a nova namorada. Esse aí é um mito. Esse é o cara. Mito. Se pega as minas. Só faz música legal e pega todo mundo. Uma vida, né? Exemplar, né? Essa é a vida. Que a coisa vida que linda. Tu optou por não ter mais. E agora? Sabe quando foi, Jirimu? Olha pra mim. Tô olhando, Jirimu. Olha aqui, ó. Agora, questão de... 21 minutinhos atrás. 21 era 6 e 2, Jirimum. Matou. Matei. Tu é o cara, meu. Que isso? 18 e 2. Adriana Esteves encontra Miguel Falabella em restaurante. Falabella, amigo do Neila. Maravilhoso, estou aqui renovado depois de um final de semana. Não veio. Tava tão quietinho, não veio no programa da UMA. Problema na conexão. Teve uma frase só tua aqui, quem é que fez a frase? Problema na conexão. Quem é que te imita aqui? Não sei quem me faz. Quem é que tá me fazendo? Tá maravilhoso. Quem tá me fazendo? Tá com frio, né? Ótimo. O teatro é tudo escuro, ninguém sabe quem faz quem. Quem faz quem, né? Exatamente. Tá com frio, Neila. Tudo é personagem. Tá com frio, Neila. Tô com um pouco de frio, quer me esquentar, babaca? Que isso? Tô agressivo. Por quê? Porque o teatro não tem mais valor nesse país. Não tem mais patrocínio. Elizabeth Taylor está morta, enterrada, acabada, falecida, desgraçada. Um dia vai chegar a tua vez, Neila. A Dercy Gonçalves também. Tá, mas morrer ela morre sempre. Ah, o Neila já foi enterrado vivo. Nunca foi enterrado. Potter, e aí? Eu tenho aqui uma piada. Piada do Potter! Shampoo berimbau, salado, aquele que faz crescer pelos até na cabeça do seu pai, meu. Olha aí. No meio de uma visita de rotina, o presidente daquela enorme empresa chega ao setor de produção e pergunta para o encarregado: quantos funcionários trabalham nesse setor? Aí o empregado pensa alguns segundos e responde: mais ou menos a metade, senhor. Fica a dica aí pros chefes, né? Dá uma visitinha de vez em quando, chega um pretinho básico. Isso, é verdade. Pra ver o que tá acontecendo aí. Continuam as frases de Charlie Sheen, que ele fala no Two and a Half Men, né? Ele faz o Charlie half Harper. Half Man. Two and a Half Men. Isso. Não. O Charlie Sheen interpreta um cara chamado Charlie, que praticamente é a vida dele nesse seriado, né? Só faz festa e pega a mulher. Tá, quem é o Half Man lá? É o gurizinho. Ah, é burro. Meio homem, né? Sentimentos são iguais aos seios da sua mãe. Você sabe onde eles estão, mas é melhor não mexer neles. Eu respeito a minha mãe, eu sempre falo isso aqui, eu não amamentei nela. Não, só um pouquinho. Deixa eu te falar, deixa eu explicar uma questão. Não é tu que amamenta na tua mãe. É, meu, tu não amamenta. Ou tu mama na tua mãe, ou a tua mãe te amamenta. Tu não amamenta ninguém. Continuando, é o. Se bem que ele tem uma tetinha que dá pra amamentar. Mas... É muito forte essa frase, eu mamei na minha mãe. Mas tu mamou, meu. É uma coisa não, simples. Por exemplo, é a coisa mais natural. Eu sigo mamando. É a coisa mais natural. Não, um filhote mamar na mãe. Exatamente. Tu mamou na tua mãe? Não, óbvio. Então fala a frase. Eu mamei na minha mãe. Agora o Pi, meu. Agora a tua vez. Agora o Pi. Vai, Pi. Eu mamei na minha mãe. Che! Eu mamei não só na minha mãe. Também! Eu certas frases eu concordo com o Potter, eu não digo também. Não. Uma vez um guri lá no EPI disse que a minha mãe não era virgem, mas caguei ele a pau. Pra quê, né? Foi falar isso pra ti? Dizer que a minha mãe não é virgem? Todas as mães são virgens. Todas as mães são virgens. É verdade. A minha mãe é Maria, portanto, ela é a Virgem Maria. Então, Pia, o menino Jesus. Teu pai é José. Olha, deve ser, com os nomes. E tu é o Jesus grego. Cheio das tatuagens. Vamos ver aí, quem é que tava? Os, as Charlie Sheen, Two and a Half Men. Eu vou repetir o seios. Não, vai no próximo. Pula o seio. Pula o seio. O álcool é pra pessoas que podem se dar o luxo de perder alguns neurônios. Não só o álcool. A noite foi ótima, o problema são as manhãs. Ah, isso é verdade, cara. Boa, essa é boa. Encaixa pra mim. Frases do Porã também. O amor, é já... o amor não é cego, ele é retardado mental. Muito bom. Por que que as mulheres não podem olhar pros homens sem pensar em como vão mudá-los? É verdade. Ah, é verdade. Muito boa, minha. Que coisa. Cara legal... É como você chama um amigo babaca e fracassado que teve que dançar com a prima feia de uma em vez de uma garota bonita no baile de formatura. Já me perdi. Isso não tem aqui, né? É uma cultura americana. É que não tem baile de formatura aqui. Não, como que não, tem, cara? Tem, mas não tem o par. Não esses, é o baile que nem, que, né? Não é que é o grande lance pra eles é o baile de formatura. É, não, com par. Tem que ter o par do aquelas baile. Debutantes, isso, a frase de debutantes. Sim, vai lá, quem vai mandou foi o Gabriel Girardon e pede um dia da pu pro amigo dele, o Ronaldo. Ronaldo. Que é muito fã aqui do Pretinho Básico, todos vocês. Não existe mais baile aqui, né? O baile da Redenção teve sábado. Teve. É demais, é uma festa, né? O baile da Redenção é demais. É demais. Posso mandar um abraço? Claro! Pipi Bia! Fui visitar lá o Milkshakers. Foi lá no Milkshakers. Tomei um milkshake de uísque, velho. Ah, não acredito, Pianja. Eu sabia que ele não ia ter tomado um milkshake de sorvete. Durinho, assim, mas tomou de leite, cara. Mas é sorvete, é um sorvete de creme. Não, que vai uma dose de Red Label. São várias misturas, e é muito legal. Uma delícia, meu. Tem vários milkshakes alcoólicos e eu pretendo provar todos. É demais mesmo. É uma bela sacada, não, porque sorvete, táxi. Só sorvete acompanhado de qualquer coisa fica bom. Uísque, só uísque acompanhado de qualquer coisa fica bom, portanto, sorvete com isso só pode ficar bom. Fica uma delícia. Sorvete fica com mesmo. Feijão preto é uma delícia. Ah, não, tem sorvete de feijão preto. Feijão preto é bom com ovo. Eu comi no Japão, cara, sorvete de feijão. Descambou o assunto agora. Sorvete de feijão é uma sobremesa tradicional. Horrorosa. O Jairo Bauer provou o sorvete de leite, aquele picolé de leite materno que estavam vendendo em Londres. Ele viajou pra lá pra provar. Foi muito caro, né, velho? Muito caro e depois proibiram. Um dia depois proibiram a... Mas também, né, cara? Mas que pode não tem nenhuma aprovação. Até porque leite materno, eu não lembro do gosto do leite materno, mas deve ser tão ruim quanto o leite da vaca. Olha, né? Eu tô com teta. Daqui a pouco sai. Não, obrigado. O leite da vaca tirando da vaca é ruim, né? É ruim. O que mais que ele experimentou, meu? Bom, Davizinho, aí? Fiquei pensando sobre esse negócio do leite da vaca. Mas isso é barbada, cara. Dá pra tirar o leite da teta, do seio da mãe, né? Dá, tem. É, lembra que tem aquela... E a criança toma, ali dá pra provar. Claro que é. Tu tira, tem muitas mulheres que tiram o leite pra dar depois que tem muito e vão tirando, né? Assim como pra amamentar outras crianças. Só isso aí. Ama seca, né? Chama, né? Pessoal, a gente falou um minuto de um assunto que podia descambar e não descambou em um minuto. Tá uma seca, né, Magnata? Uma seca. Ama de leite, pô. Ama de leite, exatamente. Ama de leite, isso aí. Ama de leite, óbvio. Porque a ama seca, na verdade, não é a que amamenta. O que ela faz? Ela é babá. Eu tive uma mama de leite. Justamente por isso que é seca, porque ela não amamenta. E como é o nome antes do leite ali, um pouquinho, como é que é o nome? Colostro. Isso. É o líquidozinho que sai antes do leite. É um colostro. Cara, olha, esse programa tá renovado. Sério? Potter, o dia que tu for papai... É porque tu nunca foi pai, né, cara? Tu nunca foi pai, cara. É a falta do Maurício aqui, o Maurício que descamba tudo. Quer provar agora? Ô, Potter, tem uma coisa que eu queria te dizer, eu tava aguardando o momento pra te dizer, eu vou te dizer isso agora. Tu está demitido. Não. Tá entrando novo integrante. Ao vivo. Potter, há um momento em que o ser humano do sexo masculino deixa de ser somente um ser humano do sexo masculino e passa a ser homem de verdade. Sabe qual é este momento? Qual é o momento? Quando ele vira pai. Agora eu vou te dar um retruque com as espadas. Qual a idade que tu viraste os pais? a pergunta dele foi pai. Com que idade que eu me tornei pai? É, Telzinho. 36 anos de idade. Então eu tenho ainda mais 4 anos de guri. Não, mas eu não tô te fazendo nenhum julgamento. Eu adoro criança e quem tem criança que sabe que sim, eu adoro criança. Que eu adoro, é verdade. Só que pra ter a criança, primeiro tem que ter uma mãe, né? Principalmente. É a única coisa que tu precisa pra ter um filho, uma mãe. Exato, uma mãe legal. Uma mãe pra ser mãe. Exato. Pra ser mãe, eu tô em busca. E ele tem razão. Hoje não daria, porque se o neném fosse mamar, ele diria, deixa eu mamar um pouquinho também. Então não, não é bom não. Ele ainda ter esse momento. Aí tá, eu acabei de falar. Não, não, é bom, eu não amamei. Não, mas é verdade. Ah, tá quase, tá ali. Tá ali, tá ali. Se eu não mamei na minha mãe, não vou mamar na mãe do meu filho. Tá bem, vamos lá, então. É um bezerro desmamado. Davi. Não, eu tô mamando Camila. Davi, quem é Davi aqui? Camila? Só tem um, meu. Coisa Camila. De professor. Quem é que é Davi aqui? Tu, né? Quem então é tu que aqui? Fala. Professor que não quer xingar, né? Tá ainda acreditando que vocês entenderam o que eu disse, né? Uma salva de palmas ao maior lutador da classe brasileira, o professor de ensino público, seja qual for. Boa! Muito bom. Esse programa tá impressionante hoje. Não, monstro, professor. Não. Mas não só de público, particular também, porque às vezes particular enfrenta todo situações mundo. Piores. Qualquer professor. Qualquer professor. Até o professor Rui. Aí o professor dá de sim. Cara com o filhinho de papai, ele que fica penteleando, que não tá no público. E os motoristas de ônibus, gente. Vamos mandar um abraço pra eles. Vamos no texto, Davi. Salve de palmas pro motorista de ônibus. Davi, vamos no texto, por favor. Me chamo Camila, porém é um nome fictício. Descambou o programa. Camila. É um nome fictício. É morro de vergonha de dizer meu nome. Que é Joana. E Colostra. Preciso, pelo amor de Deus, de uma ajuda masculina. Ai, meu Deus. Resolvi recorrer a vocês, pretinhos, pois essa sempre vejo vocês discutindo temas variados e também porque cada um tem uma opinião sobre as coisas. É. Então, dá um ar mais imparcial. Se a Rodaica estiver por aqui, também adoraria sua opinião. Ela diz o seguinte, estou apaixonada por um cara. O conheci há uns 4 meses. Nunca ficamos, apenas somos amigos, mas eu me apaixonei por ele assim que o vi. Eu, com 26 anos na cara, estou vivendo uma paixão platônica. Quando o conheci, ele estava em processo de separação. Um velho papinho do processo de separação. Um mês depois de nos conhecermos, viajamos com amigos em comum. Conversamos mais e nos aproximamos. Montamos uma pseudo-banda. Botou até banda. Essa aí se ferrou. Com os amigos dele naquele final de semana para curtir rock e reggae. Ele é o violão e eu cantando. Curte uma reggae. Éramos só elogios um para o outro. Sim, como você canta bem, garota. Sim, sim. Rimos muito, nos divertimos e me animei além do que devia. Peguei o número do celular dele com uma amiga e mesmo sabendo que ele ainda estava casado e todo enrolado com um processo complicado de separação, mandei uma mensagem às 2 da manhã. Processo de separação é complicado. Não se faz isso, Camila. E ele tava tão em crise nesse processo que ele cantava e tocava violão pra ela. Exatamente. Ele tava tão em crise. Que ele precisava tocar o violão pra desopilar. Não, olha só, ela ali mandou é mensagem. Olha o que ela fez com um coitado, um cara casado, num processo complicado de separação. Mandou mensagem às 2 da manhã, dizendo que tava afim dele. Mas assim. No dia seguinte, ele veio falar com ela. Ele disse o seguinte. Primeiro ensinou que eu estava bêbada para mandar mensagem aquela hora. Mas juro que não estava. Foi pior ainda, devia estar bêbada. Não, mas sabe o que estava acontecendo, Davi? Peraí, vamos ouvir a história para não perder. Só para contextualizar, Fetter. Esse cara aí, ele disse pra ela que estava num processo complicado de separação. Todos dizem! Mas estava dormindo ao lado de sua esposa. Ele estava separando, ele estava no processo. Pois é, mas o cara que já tá no processo já saiu de casa. Mas, depois... Tá tendo um caso clássico na novela das 8 agora, que eu eventualmente passo pela frente da TV e vejo. Uhum. Que é exatamente isso, é um cara que ele é amante da Débora Seco na novela e tem uma mulher. E aí ele diz pra Débora Seco que já tá em processo de separação. Mas a Débora Seco tá perdoada. Mas não tá nada. Eu acho que a mulher... Erson Capri. A mulher, qualquer um aqui perdoaria essa traição. Que são as mini saias da Débora Seco. Débora Seco não tem problema. Mas ela é muito boba pra acreditar nisso aí, né? Mas a Débora Seco não tem problema. Ah, é novela. Volta pro texto. Depois de parecer entender que não estava bêbada, disse que me achava bonita, muito interessante, que cantava bem. Essa última parte deve ser mentira. Que cantava todos bem. Os homens são iguais. Mas que não podia se envolver comigo por estar num processo complicado de separação. Exato. E alegou não ter cabeça para isso naquele momento. Eu respeitei, elogiei a honestidade dele e me falar as coisas reais e me recolhi aos meus aposentos. Continuamos conversando bastante, mas eu nunca mais insinuei nada. Mas não é que eu me apaixonei mais ainda depois disso. Ele é uma pessoa, gente boa, toca violão e canta, que é uma coisa linda. Além de ser uma simpatia e ter um carisma único. Eu às vezes penso que ele pode estar afim também, pois de vez em quando ele pergunta sobre mim. Como você está, garoto, que canta bem. Se eu estarei em tal festa, se irei em tal viagem, elogia minha voz em frente às outras pessoas. A voz dela parece dar sinais de que está afim, mas o cara é super tímido. Não pegou ainda. Não chega em mim de jeito nenhum. Eu também não, até porque, por mais que ele não pudesse na época, o que levei foi um fora. Educado e honesto, mas foi um fora. E não queria passar vergonha. Além disso, ele agora está legalmente separado. E não com os procurou... papéis do divórcio encaminhados e tudo mais. E agora ele tá na festa. Né? Agora já era. É um monte de... Já agora já... ela já não canta tão bem. Agora mesmo que ele não te quer. Agora ela já não é mais tão legal e não canta tão bem. A pior situação é um cara... E na Páscoa ela vai ver ele e vai dizer que ela quer dizer que tá apaixonado. Deve dizer não? Não, nunca. Nunca. Tem que, ela tem que ficar com mais um monte de cara que toca violão, de preferência os caras da banda dele. Ah, aí vai atingir. E outra coisa, nunca o cara pode pegar uma... Isso vale pra homem e pra mulher. Alguém que tá saindo de relacionamento, que é opressor. Porque tudo que a pessoa quer é liberdade, tá? E relacionamento não combina muito com a liberdade pra dentro da cabeça, né, Magnata? Então deixa acabar, liberdade. Deixa lá se estrepar, ir pra lá, pra cá, e daqui a pouco volta. E a separação adequada é aquela em que as pessoas rompem, cada uma pensando em si e naquilo que não quer ao lado da outra. E não porque quer uma outra, porque aí é furada. É isso aí. Porque se tu ficar a vida inteira procurando a tua cara metade, não tem essa de cara metade. Não. Cara, entendeu? Não existe cara metade, né? Ah, não existe. Não existe, porque cara, se existia, metade. Não, a cara metade é aquela pessoa que tu gosta, cara. Não, são várias. Até porque então, existe. E podem ser várias. Se no meu caso existir uma cara metade, se existir cara metade no meu caso, vai ser muito pior do que já é, entendeu? Então é melhor que não tenha. E geralmente por exemplo, tu te acerta melhor com as pessoas que são o contrário de ti, né? E a cara metade, por exemplo, vamos avaliar um fato isento, obviamente. Só pra usar um exemplo aqui. Tá. O Porã. Eu sabia, cara. A Thaís é a cara metade do novo Porã ou do velho Porã? Ah, boa grande pergunta. Boa pergunta. Ela se apaixonou pelo velho Porã. É boa verdade. Pergunta, a Thaís continua apaixonada pelo novo Porã? Talvez tenha redescoberto sua paixão pelo novo Porã. Eu acho que o Porã... Eu acho que vale nós botar a Thaís no ar. Meu. Isso não, vocês têm que perguntar pra ela. Eu acho que o Porã atraiu. O Porã traiu a Thaís se transformando em outro homem. Porque ela não tá mais... Porã, tu vai levar rapidinho uma rasteira. E o leito com o mesmo homem. Tu sabe não, é outro que, cara. Tu sabe volta, assim, Porã. A mulher, tu quando te ela... corneou, Porã. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. A mulher... Atenção, pessoal, Porã vai dizer uma coisa pra vocês. Ela está muito segura. É meio ruim pro homem, né, cara? É. Porque, tipo assim, eu quando eu vivia fora de casa... Ah, eu vivia! Eu vivia isolado no mundo quando eu era vagabundo, né? Mas tudo se regenerou, né, Porã? Mas agora eu me regenerei. É. Né? Tá, e ela gostava de ti, não, isso. Tá ótimo, queridos. Não, cara, obrigado, não tá? Não sei. Obrigado, queridos. Muito obrigado. Tá, valeu. Deixa eu ler um e-mail bacana aqui, cara, que é diferente dessa babosada que a gente tá falando aqui, como diz minha mãe. Isso é uma babosada! É isso aí mesmo. Olá, PBs, no programa das 18 do dia 25, vocês falaram sobre o Dia Mundial da Conscientização Autista. Bacana da parte de vocês tocarem neste assunto. Sou pai de um menino de 3 anos que está sendo diagnosticado como autista. Por mais que ainda não haja um diagnóstico fechado, tudo leva a crer que é. Por estarmos tratando ele bem cedo e os sintomas não serem considerados graves, ele tem um bom prognóstico. Mas mesmo assim, dá um trabalhão danado. Tem que se ter muita paciência, tolerância e compreensão quando em alguns momentos de crise dele. É desgastante, mas como tudo na vida, nos apoiamos em cima de expectativas, seja de pessoas ditas normais ou de pessoas com os mais variados tipos de transtornos. Quando ele supera uma certa barreira, diga-se, aprendeu a lidar com um limitador que a sua síndrome impõe, é tão emocionante ou mais do que quando um filho dito normal passa no vestibular para um curso concorrido. Vocês mencionaram alguns filmes sobre o autismo, Rain Man, por exemplo, há um outro que retrata muito bem um caso de uma portadora de autismo que é extremamente bem sucedida na vida, chama-se Temple Grandin. E essa é uma grande diferença entre este filme e Rain Man. Ela e a família não aceitaram a condição de se isolar e batalharam muito. E aí ele cita aqui que, claro, há casos e casos, né? Há uma autobiografia de um autista em que ele diz de forma séria, mas bem humorada, que está ansioso pelo dia em que sua síndrome seja compreendida pelo público em geral e que se essa compreensão vier em forma de vagas preferenciais nos estacionamentos, melhor ainda. Ou seja, é uma limitação que não é tão aparente quanto a de um cadeirante, mas mesmo assim é uma limitação e muito pouco compreendida pela sociedade. Para finalizar, gostaria de dizer que também gostei dos comentários / piadinhas que fizeram. É uma coisa séria e que por isso precisamos mesmo de mais piadas para aliviar a carga. Lanço até um desafio pra vocês aí do Pretinho. Quem souber fazer mais piadas sobre autismo, que invente, nós vamos contá-las ou até mesmo vamos criá-las aí no PB. Deixemos de ser demagogos e hipócritas. Há tantas e tão boas piadas sobre loucos, por exemplo. E por que não se faz uma piada sobre autismo? Abraços do André e da Gisele, os pais do Albert, o autista. Espetacular o que ele fala, cara, porque comprova o que a gente defende aqui. Ele é um ser humano aqui, superior, né? Comprova o que a gente defende aqui, meu, que o humor inclui, que o humor aproxima as pessoas e não exclui. Não, a gente não quer fazer a chacota pra diminuir um ser humano diferente. Mas a gente há uma linha tênue que separa a brincadeira do bullying. Mas eu nunca me esqueço uma tetraplégica que uma vez me diz assim, meu, eu não ligo pra piadinha, eu ligo quando eu faço cocô sem ter o controle do esfíncter, me cago toda. Eu ligo quando eu quero subir numa calçada e não consigo. Ou quando eu quero acessar uma loja e eu não consigo acessar. Isso me deixa constrangida, isso me deixa me sentindo com a minha moral ferida. Uma piadinha, uma sacanagem, eu me sinto incluído. Enfim, eu me sinto uma pessoa comum, conversando com meus outros amigos. Pra algumas pessoas, e eu me incluo, cara, é difícil fazer piada com o desgosto alheio, sabe? Com a dor dos outros. Nem sei se é desgraça. Graça, cara, tá? Mas com a dor ou com o desgosto. Mas assim, mas o cara que tem um problema, o cara que tem um problema, o cara que tem qualquer problema físico, tal, mental, que seja o que for, é uma coisa. Agora, o pai e a mãe da criança dizer isso. Se colocar nela. É um tamanho de. Eu vejo assim, pô, qualquer coisa que tu. Qualquer um de nós tem filho, assim, que teu filho tem qualquer mínima que seja, desgosto, assim, um abatimento, uma coisa horrível. Que a gente sempre diz assim, pô, preferia que fosse comigo, né? Agora, tu imagina tu conviver 24 horas por dia, 7 dias por semana com essa situação. Sabe que, e casualmente hoje, na saída do Pretinho das duas mães estavam aqui, deixaram de novo o panfleto da divulgação do evento nesse final de semana e no que eu estava descendo para o estacionamento, gritaram por mim, me chamaram para agradecer a divulgação que a gente fez aqui. Ficaram muito felizes e carimbaram isso que está escrito aí, dizendo que a maneira que a gente falou aqui foi muito sadia, muito bacana. Aí eu, por curiosidade, para tomar conhecimento de algumas coisas, fiz algumas perguntas, como uma delas que está também sendo citada aí por esse pai. Como é que é feito o diagnóstico, quando é que descobre que é? E ela disse que é lá pelo terceiro ano, quarto ano. Imagina isso para um pai e para uma mãe, né? Que até essa idade o filho age normalmente e de repente começa a se constatar que há uma dificuldade em algumas coisas e que existem estágios e níveis de cada um do autismo, que não dá para fazer uma referência. Mostraram foto, essas duas mães mostraram foto dos dois filhos, lindos dois guri. Um garoto já com 13, 14 anos e o outro ainda menor, 7, 8 anos. Espetáculo, aliás, 3, 4 anos. Uma tá fazendo todos os exames agora, os diagnósticos, etc. Beijo para elas, parabéns. E eu perguntei como eram para elas, né, como pais. E uma delas disse, e é uma coisa importante da gente ter consciência, que ela usou uma frase que realmente demonstra tudo. Os pais passam por um período de luto. Olha que coisa impressionante que só quem teu filho que tu da expectativa que tu teve, que tu idealizou, e aí tu precisa desse tempo para ti mesmo para poder reconstruir tudo aquilo, né? O autista é um cara gênio, não? Não, é isso que nós pode dizemos. Ter, pode desenvolver algumas dentro desse mundo. Tem um filme com a Anne Hathaway que é Amor e Outras Drogas, que ela tem um problema também, mal de Parkinson. E aí um marido, tem lá um grupo de apoio a pessoas com doença. Um marido de uma portadora de mal de Parkinson vira pro cara lá, que é o galãzinho. Que é o assim, namorado da Anne. Se puder fugir, se puder escapar agora, escapa. Pode. Que é difícil, velho. Aí tu pensa, né? E aí ele enumera tudo que aconteceu na vida, né? Desde o momento que ele começou a saber que a mulher dele tinha isso aí, até chegar no estágio que ela tá. Tem que fazer os classificados aqui, mas eu queria fazer um comentário muito, muito particular, assim, sobre o que a gente acabou de falar. Bem rapidinho. Claro que. É que eu recebi uma mensagem agora aqui do Marcelo, que é o pai de um deles, que foi meu colega no colégio onde eu estudei, no Cristo Redentor. E ele mandou aqui agradecendo mais uma vez as citações e os comentários aqui. Abraço, Marcelo. Beleza. Esse programa é fantástico, né? Tu vê, a gente tá, sei lá, 5, 7 minutos falando nesse assunto. Antes desses 5, 7 minutos, por 3 minutos a gente ficou se papagaiando aqui, falando nada, nada. Feio também. Só bobagem, só bobagem. Aí nos últimos minutos a gente fala desse assunto e eu tenho o privilégio de olhar, eu tenho o privilégio, diferente de vocês que não têm o privilégio, que eu tenho aqui desta mesa, de olhar no olho de cada um e enxergar os olhos rasos d'água da emoção do assunto que a gente estava falando aqui, cara. No meu era um impressionante. Era um cisco, cara. Um cisco, não, cara. Tu tem certeza que era um cisco. Cara. É, na verdade, um cara frio essas, e insensível. Essas famílias, elas têm que ter muita força, né, cara? Muita força e muito amor, principalmente. O Diogo Mainage... Exercitar o amor incondicional é a coisa mais difícil pro ser humano, cara. Parabéns. Isso, Potter faz isso bem. É extremamente necessário... E fundamental para quem vive esse tipo de dificuldade, né? O amor incondicional, cara. Porã, pastor. É isso aí, Porãzinho. Tô contigo. Tô contigo na pastoral. Eu também acho. É isso aí. Essa é a definição. Amor incondicional. Fazer aqui os classificados do Pretinho. Classificados do Pretinho. Vendo Golf GL 1.8/1995, é o chamado Golf alemão completo. O carro é zerado, perfeitas condições, sujeito a qualquer exame. Econômico para cidade e estrada, extremamente confortável, como já era de se esperar de um Golf. Com insulfilme, alarme e travas elétricas. Tem ótimo sistema de som com CD player, MP3, módulo de 2.400 watts, subwoofer de 15 polegadas, duas cornetas, dois tweeters. É um carro de magal. O valor da máquina é R$16.000. Com certeza está acima do preço de mercado, mas eu garanto que quem olhar e andar paga o preço. Interessados, enviem e-mail para vendogolfãoazul@gmail.com. @gmail.com. Vendo Golfão Azul, @gmail.com. Mais uma, tem uma barbada. Um Chevrolet Zafira CD 2.0, 16 válvulas prata. Completa mais teto solar, airbag, freio ABS, banco de couro. É aquele carro que tem 7 lugares, né? A Zafira. Ano 2003, o carro é do meu pai, tá original. Localização Santa Catarina, em Criciúma. Interessados, e-mail para vendozafiracd@gmail.com. Gente, e aí, Almir? Cerca elétrica wireless, só digo isso. Cerca elétrica wireless. Vai querer, é, né? O segundo lote esse. Mas como, Almir? Wireless, tu deixa a plaquinha, põe a plaquinha, tu põe os negócios ali que segura. Só pra enganar, só pra enganar. Não é só pra enganar, querido. Tem ali, tu não pode dizer isso. Não entendi. Tu não pode dizer isso. Tá, mas não tá ligado na eletricidade. Não pode dizer. A gente diz que tem, entendeu? Ah, eu sei que eu sou teu sócio, entendeu? É a cerca elétrica do Almir, gente. Com ela dá choque, hein? Cuidado que dá choque. É mesmo, amigo. Cuidado que ela vai dar choque em você, ladrão. Bota a plaquinha, bota a plaquinha lá. Bota a plaquinha, bota até o negócio que segura ela, mas é wireless, não tem fio. Não tem fio. Então imagina a dúvida do ladrão. Puta, e agora? Será? Tem cerca elétrica wireless. Não, eu acho que essa cerca do Almir talvez seja a solução, porque quando tem a verdadeira cerca elétrica, eles o ladrão já tem igual. A manha. Já tem a manha, né? Já eles te bota ali. Eles colocam uma placa. Só os inteligentes enxergam. Meu. A não ser que seja aquele meu amigo que eu já falei que ligou um fio de 220 na cerca elétrica dele. Exatamente. Ele simplesmente ligou o fio na tomada e do outro lado do fio ele enroscou lá na cerca elétrica e deixou. Véio. Matou um. Show de intervalo, mano. Voltamos em seguida com o Pretinho Básico aqui na Atlântida. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela Rede Atlântida, para todo mundo pelo atlântida.com.br. Obrigado pela audiência, parceria. 4 para 7, Cid. Boa noite. Praticamente não há tempo para mais nada, somente para o Salmo. Ah, eu fico muito contente com esta notícia. Dá pra ver. E a Jussaura, como é que tá a Jussaura, Cid? Está bem, Davi. Tá bem. Almocei com ela, foi no sábado. Comemos uma coisinha juntos e depois... Aí você já sabe, não é? Eu estava te lindo. Comeu a coisinha dela. Sabe, ô, Cid. Pois não. Deixa eu chamar aqui o Santana. O Santana vai rapidamente dar umas pinceladas aqui sobre o Bola nas Costas. Casa Perini Especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta Bola nas Costas. Manda aí, Santana. O Havaí tomou 4-0 da vida. O Figueirense venceu por 2-1 no final de semana. E o Damião voltou da seleção e disse: me sinto em casa. Tu não fala só do Grêmio, Santana? Agora eu vou falar do Grêmio. O Grêmio, o Porto Alegre do Assis é o primeiro time rebaixado no gauchão da Muito vida. Obrigado, Santana. Mais detalhes vida, logo mais vida. No Bola nas Costas, às 8 da noite, logo após a Voz do Brasil, o pra Lúcio. Santa Catarina, Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul vai trazer o Lúcio. Do Grêmio. Antes de entregar pro Cid, eu quero falar de um problema que não pode virar moda em Porto Alegre, hein, cara. Hoje pela manhã, no aeroporto Salgado Filho, um motorista e um azulzinho saíram no soco. Opa. O motorista alegou que o azulzinho tenha o abordado já xingando e ofendendo e tal, e ele desceu do carro e perguntou: teu problema é comigo? E aí o azulzinho abriu o braço e não deu tempo de pensar mais nada, já tomou uma bocha e foram os dois pra delegacia. Então não pode virar regra em Porto Alegre. Não pode virar regra apanhar de azulzinho, né, gente? Não pode virar regra em Porto Alegre agredir azulzinho, desde que não pode. Vire regra o azulzinho agredir verbalmente o condutor. Posso mandar um abraço? Sanções da lei. Mandar um abraço rápido aqui pro pessoal da Ótica Confiança e da Ótica Coliseu. A pessoa selva. Perde o óculos e tem que ir em busca, né? Valéria Fernandes, perdeu Jéssica Ketley, Marlene, Rosângela, Magda, Alana e Dick estavam lá. A Jaque, a Roberta, a Sinara, a Patrícia, a Kátia, a Ana Paula, a Miriam, a Eliane, Margarida e Lloyd da Coliseu. Antes foi da Ótica Confiança. Portanto, beijos e abraços. Nossa Senhora! Sim, rápido. Cid, vem, Cid. Obrigado. Você me tirou o espaço. Tem meio minuto, Cid. Puxa vida, esse Salmos é muito bom. Vou meio deixar minuto. Para amanhã. Não, é? Então vai outro aí agora, o que tu acha? Tem outro aí? Ah, claro, sempre tem. Como é que foi no fim de semana? Que tu comeu com a Jussaura? Às 3:30 da tarde do sábado, estávamos eu e ela. Ela ficou um pouco cansada e eu disse pra ela: vamos sentar no sofá. Eu tenho uma poltrona e um sofá. Corbege. De Napa. Peraí, vamos fazer o seguinte, vamos tomar uma Antártica Sub-Zero ali agora, depois do programa. Ah, a gente toma uma Antártica Sub-Zero, filtrada a 2 graus negativos, e aí a gente fica sabendo do final dessa história. Pois a noite é nossa. Aí é tudo com a gente. Ah, vamos pra ela. Muito elas. Bom. Gostei. Vem aí a Voz do Brasil, voltamos amanhã. Obrigado pela audiência.